Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar a edição número 276, como já havíamos prometido ao longo da semana, na Leitura em Dia. Temos um dos nomes que tem andado nas bocas do mundo. António apresenta o nosso convidado esta semana. Mais do que nas bocas do mundo, João Ricardo Pedro escreveu um excelente romance. Já foi dito em Leitura em Dia e fica aqui redita esta asserção e esta convicção após a leitura de O Teu Rosto Será o Último. Mas mais do que isso, é para perceber um pouco o outro lado do fenómeno, aquilo que apanhou completamente o meio literário e editorial português completamente desprevenido, um desempregado, um homem engenheiro de formação que se dedica à literatura. João Ricardo Pedro confessa e fala destes temas com toda a vontade, com a convicção que era a única hipótese que teria, não a tábua de salvação, mas sim como resultado de todo um percurso feito com leituras eletivas, com autores que construíram o seu universo, a sua sensibilidade, e aquilo que ao fim e ao resto era a vontade de construir pela primeira vez um romance. É isto tudo que João Ricardo Pedro confessa e fala, falamos abertamente destas questões, e tudo isto para que tentar perceber o que será, possivelmente, a carreira futura em termos literários de um jovem autor, de um jovem romancista, agora chegado à literatura portuguesa. Claro que é muito importante, mais do que o segundo romance, realmente a terceira obra que se aguarda realmente com grande expectativa. Boa noite e melhores leituras. João Ricardo Pedro nasceu em 1973 na Reboleira, na Amadora. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico, trabalhou durante mais de uma década na área das telecomunicações. É o autor de O Teu Rosto Será o Último, o seu romance de estreia, vencedor do prémio Leia 2011. João, obrigado, boa noite por ter aceito o convite. Como é que Obrigado. se chega a estas coisas da literatura? Porque estamos a falar de literatura, já daremos ao livro, mas estamos a falar exatamente disso. Eu cheguei à literatura como leitor. Eu comecei a ler relativamente tarde, por volta dos 17 anos. Portanto, não fiz o percurso da literatura juvenil e infantil, quer dizer, nem sequer o percurso escolar normal. Mas quando eu comecei a ler e quando comecei a interessar pelos livros, de facto, apaixonei-me pela literatura. E durante muitos anos fui apenas um leitor. Mas, de facto, houve um momento em que eu fiz a minha pergunta, a pergunta para mim próprio: e se houver um dia que eu passo para o outro lado? E se deixar de ser um mero leitor e passar para o outro lado da folha e passar a ser eu o escritor? E esta pergunta, não é, que depois se transformou num desejo, durante muitos anos existiu dentro de mim. E sempre fui adiando. Eu dava imensas desculpas, ou porque não tinha tempo, não é? Ou porque a vida não permitia, ou primeiro a vida como estudante universitário, depois a vida profissional, depois a vida familiar, não é? E nunca encontrei um espaço e um tempo que me permitisse, de facto, sentar-me a escrever. E até que aos 76 anos, por uma série de circunstâncias da vida, realmente tive esse tempo e pensei: é agora ou nunca, não é? E, de facto, comecei a escrever com... Eu imaginava que ia gostar. Não quero dizer que eu tivesse histórias dentro de mim que eu quisesse contar. Não tinha muito isso. Eu achava que o ato da escrita era uma coisa que me iria recompensar, que me iria dar um enorme prazer. E foi com esse prazer que eu escrevi o livro. Antes de até avançarmos para assuntos mais direcionados com este romance, percebe-se que na atual, naquilo que se faz atualmente na moderna literatura portuguesa, há pelo menos uma acentuação, ou pelo menos um registro, é capaz de ser possível, olhando para o edifício da literatura portuguesa, o lado da narrativa ultimamente está muito visível, se quisermos, o seu lado mais urbano. Sendo um ator, se quisermos, um personagem, um ser que vive numa república, na causa pública, mais ou menos consciente, pressupõe-se, por isto que aqui está escrito, que de facto assim é, esse seu lado experiencial, ou seja, aquilo que foi o crescimento como indivíduo, como sujeito, esse lado mais urbano, de uma periferia, se calhar, da grande cidade, até que ponto é que esse elemento, ao contrário de alguns autores, que é visível, não foi apelativo para o João eventualmente a direcionar por aí o primeiro registro para que conste em termos literários? É um pouco esta a ideia, porque... No livro estão presentes dois espaços geográficos muito importantes, que acabaram por ser os espaços geográficos da minha infância e da minha adolescência. Por um lado, um meio rural que eu vivi através dos meus avós. Eu ia passar férias a uma aldeia da Beira Baixa, portanto, tive esse contacto com o mundo que, entretanto, acabou. A aldeia, não é? Onde as pessoas ainda viviam da agricultura de subsistência, onde ainda existiam os lagares de azeite, onde as pessoas faziam o seu próprio vinho, onde havia as matanças do porco. Quer dizer, foi um mundo que eu vivi na infância e que eu vi acabar. Por um lado, é esse ambiente rural, e por outro lado, realmente o ambiente suburbano. Eu cresci em Queluz, anos 70 e 80, que é um dos grandes subúrbios de Lisboa, e de facto todo aquele ambiente era muito, eu agora apercebo-me disso, era de facto um ambiente muito rico e muito excitante, na medida em que todos os meus amigos, quer dizer, tinham tido percursos parecidos com o meu, ou seja, os pais tinham feito aquilo que se chamava o êxodo rural, portanto, uhum. Todos eles, eu tinha colegas que os pais eram oriundos do Algarve. O apelo da grande cidade, no caso, a centralidade de Lisboa como... Portanto, esse fenómeno do êxodo rural que depois vai preencher no final dos anos 60 e 70 todo o tecido suburbano de Lisboa, portanto. E tudo aquilo era um sítio muito novo. E também os retornados tinham vindo das ex-colónias, portanto... E de facto aquilo era um sítio cheio de crianças e de facto com prédios muito novos, bairros que cresciam todos os anos, portanto eram, e havia de facto ali uma vida muito, muito intensa, que também foi uma coisa que desapareceu. Eu hoje vou a todos esses lugares da minha adolescência e já não tem nada a ver com isso, é raro ver crianças a jogar, a brincar na rua, e de facto eu vivi essa experiência de uma forma muito intensa e marcou-me muito, não é? E estas duas realidades acabaram por ficar muito presentes no livro, não é? Eu de facto, quando comecei a escrever o livro, não tinha essa intenção, não sabia muito bem onde é que eu queria situar a minha narrativa, mas de facto esses mundos aparecem de uma forma natural, porque são os mundos que me eram familiares, não é? E são os mundos onde eu me sentia mais à vontade para situar a minha narrativa. Esta narrativa, porque vemos isto, já lá iremos também mais adiante, há aqui dois planos, ou pelo menos uma série de planos que jogam depois como contrapontos sucessivos uns aos outros. Mas o que interessa de facto perceber é que há esse lado da Gardunha, há esse lado Beirão, se quisermos, provavelmente faz apelo a um imaginário perdido, qualquer coisa que em termos de simbologia pode dar um equilíbrio até ao próprio narrador do texto, alter ego eventualmente de um personagem central que é aquele que escreve o próprio texto, e por outro lado a questão mais urbana, que é um pouco difusa, mais cultural, se quisermos o lado mais cosmopolita, que ao fim e ao resto o próprio personagem se vê um tanto quanto confuso para manipular ou pelo menos tentar perceber e enquadrar-se dentro destes dois contrapontos. Passa por aqui um pouco também este diálogo que estabelece neste O Teu Rosto Será o Último. É também porque o livro também tem um contexto histórico muito importante. Sim. Já lá iremos, mas... E de facto, esse contexto histórico também é a altura em que essas tensões começam-se a acentuar. Quer dizer, o mundo urbano e o mundo rural, quer dizer, é um contexto em que o mundo rural se começa a desfazer, não é? E de facto hoje existe eu começo-me a perceber disso, há uma certa nostalgia desse mundo rural, e é curioso que à conta do livro eu tenho andado por vilas e cidades do interior do país, e as pessoas falam comigo e começam-se a perceber um fenómeno que é o regresso de muita gente nova a essas aldeias, a essas vilas do interior, e às tantas parece que houve uma saturação, parece, não só devido à crise que estamos a atravessar, mas parece que é como se as nossas cidades, e falo de Lisboa porque é aquela que eu conheço, e não tanto Lisboa, mas todo o arredor, todo o subúrbio, que tivesse chegado a um ponto de saturação tal, onde neste momento fosse muito, começa a ser difícil viver. Uhum. Parece que não há ali espaço para mais nada, não há oportunidade para mais nada. E é curioso como agora parece haver, não sei se isto irá significar alguma coisa, ou se irá ter alguma vez alguma expressão significativa, mas de facto são se calhar epifenómenos e pequenas histórias que neste momento estão a acontecer. Eu na minha vida eu penso sobre isto, não é? Reflito sobre isto. Mesmo, não sei muito bem eu como homem em qual dos mundos é que eu me quero situar no futuro. Eu gosto da ideia dos momentos pendulares, não é? Às vezes estar num sítio e às vezes estar no outro. Mas são de facto assuntos que me interessam, não é? A forma como as pessoas se vão ocupando o território, não é? E depois percebo que há territórios que parecem perdidos e que depois são reocupados. Como, quer dizer, eu hoje, quando volto aos lugares da minha adolescência, em que é Luz, quer dizer, para mim aquilo era um lugar eterno. Uhum. Não é? E agora vou lá e há prédios sem ninguém. Uhum. Não é? E de facto, tudo isto, nada disto é garantido, não é? E está em constante mudança. E vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Mas o livro também é, em determinados momentos, também existem reflexões sobre essa questão. Seis horas da tarde e a cidade muda de botão. A outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não. Esperam por namoro ou profissão. E há quem deles saia agora, em contrapé, em contramão, a fazer mais depressa o passo e largo o pé, a vida ao pé da nossa antiga vida e a fugir da mão. Seis horas da tarde, o morto vivo mudam de prisão. Quem dela se evade, andou a casa ou renta a grande multidão. Uns desempregados, outros não, mas todos a quererem mudar de galanteio ou de função. Mudar de pele, vê-la nascer, um novo ser, um novo crime ainda a cometer e o sangue já na mão. Uns de nós ainda mortos, uns de nós ainda vivos, adiantados e atrasados, em dias consecutivos, uns já mortos, uns já vivos. Há quem teme, quem suporta o olhar de frente e o olhar de lado, e outra vez a sorte, e a cerrar os olhos e a saber-los vivos e a abrir-los na morte, em dias consecutivos. Horas da tarde e a cidade muda de botão. A outra velocidade, uns querem ir e outros por enquanto não. Esperam por namoro ou profissão. E há quem deles saia agora, em contrapé, em contramão, a fazer mais depressa o passo e largo o pé, a vida ao pé da nossa antiga vida e a fugir da mão. Uns de nós ainda morrem, uns de nós ainda vivos, adiantados, atrasados, em dias consecutivos, uns já mortos, uns já vivos, há quem teme, quem se importa, o olhar de frente e o olhar de lado, e outra vez a sorte, e a cerrar os olhos, e a saber-nos vivos, e abre-nos na morte, em dias consecutivos. Vamos ao livro. Este livro, pode dizer-se, ou pelo menos é a minha interpretação, a minha leitura, é assim uma espécie de a criação do mundo, ou a recriação do mundo. São sete dias, pressupõe exatamente uma analogia muito, não rápida, mas pelo menos há uma tentativa de alocar este tipo de construção ficcional exatamente ao tempo, aos tempos que Deus levou a construir o Éden, o paraíso. É um pouco independentemente, é esta a primeira sensação que provoca a construção deste romance. Ou seja, o João Ricardo Pedro tem a noção que, de facto, como construtor de um objeto literário deste romance, é exatamente a postura que se coloca o redizer, o recontar de um universo novo, que a partir de agora também é possível de ter esta minha criação, esta minha leitura, uma espécie de Deus Ex Machina, que vai colocando as peças de uma maneira aparentemente caótica, mas ao mesmo tempo também com muita simbologia, que é exatamente um momento que dura a construção de um novo mundo, que é 1974, o golpe dos militares. É um pouco esta ideia que pode ser extraída. É engraçado. Nunca tinha pensado isso nesses termos e acho que é uma leitura interessante que faz. De facto, eu quando estava a escrever um livro, eu sentia que estava a criar narrativas, não é? Sentia que estava a inventar vidas e personagens, mas por outro lado, a escrita do livro também era uma reflexão sobre o que é isso de escrever um livro, não é? Portanto, interessava-me não só a narrativa, mas o próprio ato de construir a narrativa, não é? E há capítulos muito diferentes entre si e há momentos muito diferentes do livro, que também era uma forma de eu testar, vamos ver o que é que eu consigo fazer, não é? De que formas diferentes é que existem para contar uma história, não é? Uh-huh. Explorar isso, não é? É um pouco aquela ideia, e quis luz e fez luz. Exatamente. Quer este capítulo assim, é um pouco esta sensação. Exatamente, quer dizer, porque a mim me interessava precisamente esse aspecto, que era, para já, testar-me a mim próprio e perceber o que é que eu consigo fazer, não é? Quais são os limites da minha habilidade, não é? E por outro lado, também antes de escrever eu pensava muito nisso, não é? E no ato da escrita, de facto, existem infinitas formas de escrever. Quer dizer, eu se quiser contar uma história tão simples como alguém que faz uma viagem de comboio de um sítio para o outro, quer dizer, isto pode ser contado de formas, nem vou ao pormenor das coisas, mas em termos de estrutura pode haver tantas formas de contar isto, não é? Podemos começar com o homem já na estação de destino a pensar de onde veio, não é? Podemos fazer a história linear, que é ele na estação de Sinapinho ao comboio. Portanto, tudo isso, toda a arquitetura, não é? Todos os artifícios que podemos utilizar. Quer dizer, o livro acaba também por ser uma reflexão sobre o que é isto da literatura, o que é isto do ato criativo, não é? E eu, pelo menos, foi um aspecto que me ocupou muito, não é? E com o qual eu me preocupei muito. E acho que o livro, há uns dias teve um leitor que teve uma expressão muito curiosa, que veio ter comigo e disse que o meu livro acaba por ser quase um manual de como podem-se fazer livros. E já lá iremos a essa parte. E de facto existe essa componente muito forte. Porque uma das questões, e isto era para chegar exatamente a esta mais ou menos abordagem, que também eu poderei eventualmente acicatar um pouco, a que não é nenhuma explicação, mas para além disso é uma das concepções que a própria literatura tem, que o próprio autor domina todo o edifício que está a construir, a própria narrativa. Ou seja, uma das concepções, talvez uma das ideias ou ideologias que a própria literatura tem, é exatamente a consciência do construtor. Quer dizer, aquela questão inicial não foi tão imponente e tão ingênua quanto isso, ou seja, é possível existir literatura ou não, de uma forma aleatória, se quisermos, espontânea, naquele sentido em que o autor não tem, vamos lá, o domínio absoluto daquilo que é aquele objeto narrativo que ele está construindo. É possível que exista, não é? E é natural que exista e deve existir, não é? Eu me interessa, eu uma das coisas que eu mais admiro quando estou a ler um livro é ter a noção de que o escritor dominava totalmente a matéria, que estava ali a tratar. Quer dizer, havia ali um domínio absoluto da linguagem, da atenção, havia ali uma consciência, quer dizer, e é isso que nos lumbra na literatura, não é? Uhum. É uma das coisas que mais... É eu acabar de ler um livro e dizer, pá, este gajo sabe muito disto. Ele não escreveu falhou, isto. Não falhou absolutamente. Ele escreveu isto e podia escrever outra coisa qualquer. Isto vai muito para lá da história que se conta. Uhum. Isto é o domínio da arte literária. E é isso que cada vez me deslumbra mais na literatura. Ao contrário, se calhar, quando eu comecei a ler os primeiros livros, o que me interessava mais era... Sei lá, eu gostava muito de ler histórias que me transportavam para outros sítios, para outras épocas, e eu ia ver um bocado. Eram experiências às quais que eu não tinha acesso. Não? A literatura era um veículo de eu chegar até elas, quer dizer, como é que se vivia em Moscovo no século XIX, quer dizer, lemos os escritores e ficamos claro, a saber, claro, dizer, era o acesso a isso. Hoje em dia não é tanta a história que o livro me dá, não é? É mais o deslumbramento perante a arte literária, aquela coisa, aquela capacidade de descrever coisas tão simples como alguém a descer umas escadas agarrado a um corrimão, e lermos aquilo e como é que um ato tão simples pode gerar dois ou três parágrafos absolutamente deslumbrantes. Não é? E esse domínio é uma coisa que eu invejo, não é? Que quando eu leio, quando descubro algum escritor que tem esse domínio, pá, eu fico deslumbrado e fico, este tipo escreve muito melhor que eu, consegue chegar a coisas, não é? E é esse percurso que eu quero fazer também, essa aprendizagem, é sentir que cada vez mais domina as ferramentas. Mas por outro lado, também há um lado muito inconsciente na escrita e que eu senti enquanto estava a escrever. Porque eu agora estava a falar, isto parece que há de facto aqui há uma certa racionalidade, há uma arquitetura, há um projeto, não? Há um plano, não é? Para chegarmos. Mas eu, por outro lado, quando eu estava a escrever, eu quase escrevi num estado de semiconsciência. Uh-huh. Havia coisas que eu não me apercebi muito bem de onde é que vinham, não é? E que depois tinham que ser trabalhadas. Só depois, não é? Só depois de eu ter 3 ou 4 páginas que eu às vezes escrevia muito depressa e só depois então eu olhava para aquilo que acabava de ter saído dentro de mim. Mas no fundo pode parecer um pouco deslocado aquilo que eu vou dizer, mas quando perguntam, faz lembrar um pouco aquela ideia, quando agora o João diz isso, de Miguel Ângelo, quando lhe perguntaram como é que aquilo, onde é que aquilo estava, ele estava lá, eu só me limitei foi a tirar o excesso. É mais ou menos como... Este livro tinha que ser escrito por alguém, não é? Eu fui a pessoa que viu primeiro, quer dizer, eu fui o primeiro a escrevê-lo, não é? E parece que às vezes quando se está a escrever, aquelas coisas já estão em algum lugar. E de facto isso também é um dos aspectos mais maravilhosos. Aquilo que eu vou dizer é um completo, não é disparate nenhum, mas de tão evidente, ou pelo menos tão consciente e tão lógico ao mesmo tempo, faz lembrar um pouco... com as devidas proporções, quem as quiser tomar que as tome, quem não as quiser que passe muito bem, um pouco a poesia de Alberto Caeiro, feito pela criatura do Fernando Pessoa e depois mais tarde. É um pouco aquele exercício, nós olhamos para este romance e dizemos assim, seremos mais ou menos com as experiências parecidas, caramba, este livro estava a ser pedido, esta narrativa, que alguém escrevesse o Portugal desta maneira, deste modo. É um pouco esta sensação que facto, dá? Eu não tive, eu quando estava a escrever não tinha muito bem porque a consciência aquele homem, quando que escreve que a poesia do Alberto Caeiro, não, Fernando Pessoa, era impossível escrever, não exato, é? Portanto, exato, exato. E faz concentrar, exato. É um pouco este, agora e há é um assim, trabalho consciente. Da... Agora é assim, tudo isto que está no livro me é familiar, não é? Claro. Me é familiar, mas que eu não vivi diretamente, quer dizer, esta... Tudo isso que está no livro, de alguma forma, estava na minha memória, não é? Ou porque eu vivi diretamente... Ou porque narrativas claro. Exteriores a mim e que me chegaram de alguma forma. Mas esse exercício da memória é fundamental também. Para mim, de facto, neste livro foi fundamental. Quer dizer, eu não fui buscar material a mais lado nenhum. Quer dizer, tudo isto... O exercício de escrever este livro acabou por ser... transformar em ficção as minhas memórias. Quer dizer, não são as minhas memórias que estão neste livro, não, eu não estou neste livro diretamente, ninguém que eu conheça, mas de facto eu fiz o rearranjo das minhas memórias de forma a transformá-las em ficção. E é isso que me interessa muito na literatura também, não é? Claro, se eu tivesse que situar, se me desse agora na cabeça de fazer um livro passado no Renascimento, quer dizer, eu teria que recorrer a outras coisas. A minha memória não me bastaria, não é? Estruturado, este livro é demasiado límpido, ou uma limpidez que até espanta, ou por outra, e depois o outro contraponto é o tal lado. Eu acho que há aqui uma. Um lado mais pueril, se quisermos, que é a recuperação, eventualmente, feita a partir dessa sedimentação de memórias. Até eu, ponto eu, acho, é que... eu acho que há aqui uma. Ou espero que haja cá. Eu acho que é um livro verdadeiro. Verdadeiro na medida em que eu comecei a perceber isto quando as pessoas começaram a dizer-me pá, realmente você teve a capacidade de nos pôr ali. Portanto, há um determinado Portugal, há uma série de portugueses que se reveem no livro, não é? e que as suas próprias vidas ecoam nas páginas do livro. Portanto, estabelecem-se ou têm-se estabelecido relações de afetividade entre os leitores e o livro, não é? Eu acho que isso só é possível, de facto, havendo ali há ali algo que as pessoas sentem como sendo algo verdadeiro, de facto, e há, transparente, não é? E isto tudo, ao mesmo tempo, de facto, parece que haver ali um trabalho muito racional de estrutura e muito... E houve, de facto, não é? A forma como os capítulos foram organizados, até eu ter percebido que queria... Não é? O livro acaba por ser uma série, como se fosse uma série de contos, não é? Cada um deles está muito focado num momento muito específico da vida das personagens, não é? Tenho a sensação que este, vamos lá, este uma espécie de moral... Moral é uma palavra, porque eu acho que estava às vezes quando nós vemos os murais ou aqueles azulejos em que vemos as vidas dos santos, dos grandes personagens históricos, retratados numa série de momentos, não é? Olha, aqui estava a fazer o que sei, isto foi na batalha, não sei das quantas, ou isto foi um milagre. O livro tem muito assemelha-se muito a isso. De facto, se eu tivesse algum jeito para isso e tivesse que pintar um mural, as cenas eram estas. Estas são as cenas determinantes da vida destas pessoas, não é? Naqueles contextos, não é? E em vez de terem sido pintadas, foram... Eu escrevi, foram narradas. Vamos aos personagens do livro. Augusto Mendes. Até que ponto é que este Augusto Mendes é um homem que é dito aqui, pelo menos em três momentos fundamentais, pode ser eventualmente aquilo que é, por um lado, o representante ou o português tipo que vai geracionalmente, se quisermos, adaptando-se e ao mesmo tempo compreendendo e ao mesmo tempo também sendo cúmplice e ao mesmo tempo percebendo que, de facto, este sair do Porto ou sair da cidade em direção à Gardunha, ao interior de Portugal, é ao fim e ao resto a possibilidade que ele tem de compreender melhor esse Portugal que irá ter como contraponto Policarpo, que é, se calhar, se quisermos... Faz exatamente o percurso inverso. Exatamente. Provavelmente um flaneiro, um dandy, um homem que ao fim e ao resto é cosmopolita, um cosmopolitismo que Portugal não queria, não estava interessado, eventualmente até a Gardunha e o Santa Combadão aqui como registros de ligação. Há de facto e portanto são dois, eles conhecem-se no Porto, não é? Estudam medicina. Estudam medicina. Não sabemos muito bem eu soubesse que tinha escrito, nem eu como escritor sei porque é que o Dr. Augusto Mendes faz esse percurso de reclusão, quase, não é? Portanto, sai do Porto, onde pelos vistos tinha uma boa vida como médico e vai e quem dá aquela chácara é exatamente o Policarpo, que a partir daquele momento faz exatamente o percurso inverso. O Policarpo precisa de muito, não é? Coincide mais ou menos quando o Salazar está a subir ao poder e quer dizer, e é mais ou menos como ele, é como se ele começasse a perceber, pá, isto vai ajudar, não é? Porque não lhe interessava a figura não lhe interessava, o Salazar. Ou por ele conhecer exatamente de onde a criatura advém, é por aí que ele foge deste, provavelmente... É também, não é? Exato. País exato. Bafiento que ele quer saber. Pode ser... Mas, portanto, o Policarpo é mais fácil nós percebermos qual é o percurso que ele faz, ou arranjarmos explicações, não é? Para ele sair daqui e ir percorrer o mundo inteiro. E se calhar nós próprios conhecemos muitos Policarpos. O Dr. Augusto Mendes é diferente. É diferente. É um personagem tipo completamente... Porque é aquele homem, não é? De facto, um tipo que cresceu no Porto, famílias abastadas, etc. O pai tinha negócios no Brasil, portanto, não é? Portanto, ele está no auge da vida, tem acesso a tudo. Quer dizer, podia ter ido para o Rio de Janeiro, podia ter ido para os Estados Unidos da América, podia ter feito muita coisa. E vai precisamente pôr-se numa pequena aldeia e ser um simples médico da aldeia, não é? O João Semana típico do... Exato. Do certo Portugal. Eu nunca quis encontrar a explicação concreta para isso, não é? Mas pode ser o leitor a encontrar. Eu também às vezes penso nisso e tento encontrar. E em dias diferentes encontro explicações. Pode até ter acontecido um desgosto de amor. Portanto, pode haver muita coisa. O que a mim me interessa é... De facto, podem acontecer coisas na vida das pessoas que as levem, de facto, a tomar estas decisões, não é? E, definitivas. E essas pessoas nós conhecemos, não é? E, de facto, há esses momentos de ruptura na vida em que as pessoas têm essa necessidade de fugir do ambiente geográfico familiar, não é? E muitas vezes ir para um outro completamente diferente, não é? E o Policarpo e o Dr. Augusto Mendes são isso, são as pessoas que chegam a um momento da vida, não é? Em que é preciso fazer uma ruptura. E isto simbolicamente também tem a ver com a situação de ter escrito o livro. Não é? Uhum. O próprio ato de ter escrito o livro acaba por ser uma ruptura da minha vida. O tempo, não é? É um tempo muito concreto da vida em que, exatamente, passo ou não passo o Rubicão. Exatamente. Exatamente. É um pouco esta. É passar o Rubicão e pronto, e agora já não se volta atrás. Mas uma das coisas também muito interessantes, que eu acho fundamentais neste livro, é que mais além irá aparecer o quadro de Bruegel, mas esta primeira cena deste romance, O Teu Rosto Será o Último, é exatamente também uma cena à Bruegel. O jantar, o 25 de Abril, está o padre, que também é uma presença constante destes universos, aqueles universos típicos da província, uhum, e depois a voz da consciência, que eu interpreto assim, o larau, quando, uhum, de uma forma destemperada e é aceito, compreendido por toda aquela gente, uhum, a Laura, que será mais tarde, não iremos desvendar também o resto da narrativa, será, para além de cúmplice, aquela mulher que irá estar com o médico até ao final da sua vida, mas as primeiras vítimas, o ritual de sacrifício, o ritual de que toda a ruptura normalmente implica, são dois pobres frangos que serão degolados ali para... Portanto, há esta noção deste burlesco, se quisermos, por um lado, ou por outro lado, a tragédia, a mudança que estava... pede estas complicidades todas e estes tipos de... É engraçado ter referido já o Bruegel, porque muitos dos quadros do Bruegel são passados no Largo, não é? No Largo. E no Largo está o mundo todo ali. É o mundo da... E o mundo está todo ali concentrado, não é? Eu tinha muito essa... Hoje nas cidades é mais difícil nós percebermos isso, não é? Mas de facto, o primeiro capítulo do livro, que é passado na aldeia, não é? E onde há essas figuras, que é do Larau, da Laura, do padre, não é? Portanto, eles nessa narrativa são mais que eles próprios, não é? Eles são eles próprios e são aquilo que simbolizam, não é? E nas aldeias era muito fácil nós percebermos isso, não é? Bastava ir ao Largo da Igreja, num domingo, as pessoas a entrar ao sair da missa, está ali o mundo inteiro. Está o mundo é aqui. Está o operário, está o padre, está o rico, está o juiz, está o professor. E de facto, eu tentei, de facto, nesse primeiro capítulo, não é? Através a forma como o 25 de Abril se viveu naquela aldeia, através dessas personagens, não é? A minha ambição era maior que isso, não é? E a minha ambição era que aqueles personagens fossem mais que eles próprios, não é? Eles próprios significavam outras pessoas e outras realidades. E de facto é interessou-me trabalhar isso desse ponto de vista. É engraçado, nunca tinha pensado do ponto de vista de comparar já nesta fase. Aos próprios quadros do Bruegel, que também eram muito isso, não é? Muitos quadros do Bruegel, a gente olha para eles e está ali tudo, não é? Porque nós depois vamos ter, por exemplo, uma figura presente ausente, que é a figura do Celestino, que, uhum, também vai, vamos lá, começar a animar esta narrativa, a agitar. E nós iremos perceber em Analepse que é um pouco a focagem-desfocagem, quando o doutor coloca o olho de vidro no Celestino, é todo um mundo de cumplicidades, mas também é um mundo visto sempre enviesado, passa a expressão, ou seja, vemos e não vemos ao mesmo tempo aquela noção de sonho, de imaginário, de reverie. Até que ponto é que também este contraponto aparece aqui, aquelas cumplicidades que estabelecem, se alguém me vier perguntar eu, mas se alguém me vier perguntar quem... É preciso perceber que o Celestino, se calhar, já faz... O Celestino também faz, se calhar, um percurso idêntico de ruptura, não é? Se calhar, a algo muito mais trágico e mais violento, não é? Portanto, nós sabemos que ele... Ficamos depois a saber que ele apareceu ali naquela aldeia sem o olho. Portanto, algo terrível deve ter acontecido. Portanto, é mais uma personagem que chega ali e nós não sabemos de onde vem, agora temos certeza que ele fugiu de alguma coisa. E a ausência desse olho é para não ver e relembrar. Exatamente. E de repente a complicidade que logo acontece entre o Celestino e o Dr. Augusto Mendes, não é? Porque precisamente o Dr. Augusto Mendes identifica-se de certa forma também com aquele homem, não é? E por isso é que no momento em que ele lhe põe o olho de vidro, quer dizer, era como se estivesse a ver a si próprio ao espelho. Estava a ver um reflexo de si próprio. E de facto interessam muito estas ligações entre os personagens, este jogo de espelhos, não é? O jogo de espelhos em que há o jogo de espelhos mais à frente. Entre a pintura, o quadro, e, já lá. Há o próprio possível jogo de espelhos entre o Duarte e a música, mas interessa-me muito. E depois há o jogo de espelhos entre as personagens, e isso de facto interessa-me porque são momentos em que. Muito fortes e simbólicos, não é? Onde é possível. E dadas inúmeras interpretações, não é? E de facto, essa ligação entre o Dr. Augusto Mendes e o Celestino, acho que foi um dos momentos mais felizes e daqueles que eu gostei mais de escrever e com os quais fiquei mais satisfeito, porque de facto é uma ligação muito forte e que funciona muito bem. No império das aves raras, quem não tem penas é rei. Entre pegas e araras, os patos bravos são lei. A terra dos patos bravos parece mais um vespeiro. Andam todos à bicada para chegar ao poleiro. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora. Já vem dos igrejos a voz. Na terra dos papagaios, quem não tem poleiro é pato. Andam todos à bicada só para ficar no retrato. No reino das trepadoras, o papagaio é senhor. Mesmo até sem saber ler, qualquer papagaio é doutor. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Voar mais alto que os outros, esse era o sonho do galo. Rolar as asas ao Pégaso e voar como um cavalo. Mas o galo de ser galo é ter o chão junto à barriga. Para alcançar o poleiro tem que usar de muita intriga. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão se apoderou. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Os voadores impera a grande anarquia. E a barata voadora já tem lugar da chefia. A passarada oprimida só deseja que isto mude. Mas as aves de rapina cada vez têm mais saúde. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. A sua sombra é protetora, já vem dos igrejos a voz. Por sobre a terra, por sobre o mar, o grande irmão zela por nós. As forças em parada desfilam junto à tribuna de honra, que é composta por 50 poleiros, onde estão pousados os representantes das principais espécies ornitológicas democraticamente nomeados pelo Marechal Avejão. Desfilam neste momento o Esquadrão Falcão e o Esquadrão Abutre, garantes da paz, da ordem, da segurança e da liberdade. À sua passagem, o Marechal Avejão ergue-se do seu poleiro estendendo a asa direita, saúda as tropas em sinal de respeito e gratidão. Uma das coisas também neste livro, portanto não iremos levantar muito, é um pouco esta ideia de o conhecimento que se tem da guerra colonial, que também cá está, e depois uma espécie de ópera bufa ou alguma tragicomédia em que o próprio narrador coloca aqui dois personagens, António Mendes e Jacinto Marto. Marta, este Jacinto Marta é um pouco também, com as madrinhas de guerra, uma espécie de ironizar aquele ambiente pesado que era a presença de Fátima, por exemplo. Este é um jogo também de muita subtileza, que depois a aparição do gato empalhado vai ajudar um pouco. É toda essa carga, não é? O Jacinto Marta, que conta aquela história do gato e de terem feito mal à menina, não é? E tanto o gato como o cão têm nomes, pá, que ecoam do Antigo Testamento. Uhum. E aquela severidade paterna também, aquela exigência, não é? Aquela. E foi uma coisa que eu ainda vivi muito, quer dizer... Essa questão do cão e a questão da violação, de fazer mal à menina, é um pouco este exercício... Tem a ver com isso, eu vou buscar isso, de facto, esse universo, não é? Esse Portugal... Perverso, atávico e ao mesmo tempo... Atrasado... Sexualmente retardado e... Retardado, exato. E depois com uma... Moralmente pesado pela presença da igreja, e uma moral completamente... bafienta. É um momento narrativo que emerge daí. Uhum. Não é? Porque me interessava isto, porque é engraçado que às vezes nós não temos consciência disso, mas de facto eu pelo menos assistia a um salto civilizacional absolutamente assombroso. Foi o facto de eu pertencer àquela geração, mais ou menos, em que começou a tratar os pais por tu. Uhum. Isto é uma coisa de um alcance extraordinário, não é? Quer dizer, abre, portanto, a diferença, a diferença da forma como eu fui educado pelo meu pai e a forma que ele foi educado pelo meu avô é um abismo brutal, não é? E quando era miúdo, uma das coisas que eu gostava de ouvir era os relatos do meu pai e da minha mãe sobre quando se portavam mal, como é que os meus avós os castigavam. Eram coisas, quer dizer, monstruosas. Tétricas, não é? Uh-huh. E isto era o nosso Portugal. Isto era o nosso um pouco Portugal. Retratado por aquela punição que... Exatamente. O cão é que me levou as botas ou os sapatos. Exatamente, e a pergunta recorre a um retorcimento sobre a punição que iremos estar. É um pouco este também, vamos lá, quase uma catarse, um exercício catártico que o narrador também pretende sobre uma memória, ou pelo menos uma experiência, uma vivência. É uma coisa muito presente e que acabou por estar muito... acabou por surgir naturalmente na narrativa. Porque, de facto, são situações que existem dentro de mim, que tiveram muita força, quer dizer, quando me foram relatadas, não é? Histórias que ainda hoje, quer dizer, que ainda hoje acontecem, que, de facto, aquela violência exercida pelo... por um pai, por um filho, não é? É daquelas coisas que... É uma coisa forte, é daquelas coisas que mais marca, ainda hoje em dia, quando... Porque, de facto, é muito fácil um pai exercer violência sobre um filho. Uhum. E de facto, é uma coisa que... Pode ver-se até a ligação, quase eventual, ou um exercício, vamos lá, martirizante, que é realizado mais tarde com o índio, e aquela cena apocalíptica de Beethoven, o quadro, o refastelado no sofá, a líbido, algo que é um jogo também contrapontístico, no sentido até musical, que se serve depois com as peças tocadas pelo Duarte, e depois, mais tarde, o final que o índio acaba por sofrer com aquela mutilação. Também é um pouco, vamos lá, o medo de uma sexualidade reprimida. É também, não é? Este livro também é muito um livro sobre iniciação e sobre a infância e a adolescência, não é? rituais de passagem, quando rituais, o próprio exatamente. Duarte tem alguma dificuldade em apagar o sinal, exatamente, a gota exatamente. Do... E a adolescência, de facto, é sabemos nós, não é? E sabem os psicólogos e toda essa gente, não é? E, de facto, a adolescência é uma altura muito marcante, é onde parece todos os medos, ou os possíveis medos, podem estar concentrados, não é? Todas as vergonhas, não é? E a forma como se estabelecem as relações com os pais, com os amigos, não é? Com o meio envolvente, não é? E eu assistia a tantas adolescências diferentes, não é? Caleidoscópicas, no sentido de caberem quase todas aqui neste tipo de... Se calhar, se eu for a pensar, de facto, as coisas mais terríveis a que eu assisti até agora na minha vida foram com pessoas na adolescência, foram a violência de bairro, não é? De subúrbio, ou a violência exercida sobre os pais, ou a questão da sexualidade, que é uma coisa muito importante, não é? E de facto o índio também representa um bocado isso. Há a violência ali de ser um menino pobre, não é? Uhum. Essa violência social e de viver numa barraca. Uhum. Parece haver ali uma sexualidade, não sabemos muito bem o que é que se passa, mas não é, o que ele faz não é uma coisa muito normal. Não é? E portanto parece haver ali uma disfunção, no mínimo. Não é? E de facto ele representa um bocado isso, não é? A adolescência que tem tudo para dar mal, errado, não é? Uhum. E acaba por, de facto no caso dele ter acontecido exatamente dar errado. Uhum. Estamos a chegar, mas ainda não é o final. De qualquer das formas, um dos quadros que aparece é exatamente o iceberg. Depois o que vai aparecer no final é a questão da música Glenn Gould, o tal quadro da pintora a quem lhe falta uma perna e a projeção desse mesmo quadro, depois Buenos Aires, Policarpo, o gato, Josef, portanto, estes jogos aqui é um pouco os gatos ou os tigres de Jorge Luís Borges, por um lado, este Josef K será eventualmente Franz Kafka e todos os jogos do absurdo, não é por acaso que o quadro e essa cena é em Viena que acontece, e depois a Buenos Aires e a Seisberg é a carta incompleta de Policarpo, porque o indizível vai permitir o emergir do sonho e da completa de narrativa por parte do leitor. É um pouco estes jogos que tenta... Eu gosto qual disso. Um carrossel de sobe disso, e desce que, gosto muito para disso. Provocar um pouco a... Gosto muito disso na literatura. A sensação mais forte aquelas, por parte do... Aquelas coisas que são quase evrosivas no sentido do acaso, não é? Interessa-me o acaso. Aquela... E depois, será que isto é acaso? Não é? Interessa-me esses jogos. Depois interessa-me na literatura também os diálogos para fora da literatura, não é? Interessa-me o diálogo com a pintura, com a música, não é? Estabelecer essas pontes. Porque depois essa questão de Buenos Aires é muito interessante e depois o João Ricardo explica. Este Josef não é um Josef K, porque poderia eventualmente ser, mas é um Josef Castorp, uhum, que nos remete logo automaticamente para Thomas Mann e a Montanha Mágica. E, de facto, e este hotel é um pouco o hotel... dos tuberculosos suíços e é um hotel. Exatamente. Portanto, é um pouco este. Acabou por. E de facto, há nomes que persistem. O Bosch, é a nave dos loucos do Frederico Fellini. Um pouco... Pronto, é isso. Acho que acabou por dizer quase os nomes todos que são a minha obsessão, não é? O Borges, o Mann, o Fellini, o Kafka. E foi com isto que eu quis fazer um jogo também, estabelecer esses diálogos, não é? Porque não é por acaso que é em Buenos Aires, não é? Porque não é por acaso que é em Viena, porque de facto, o quanto me deixa satisfeito um leitor conseguir desmontar isto. De facto, é para mim um dos momentos mais gratificantes, é quando eu percebo que o leitor chegou lá, não é? E que eu não estive sozinho nisto, quer dizer, estive sozinho quando escrevi, mas agora já não estou sozinho, porque houve uma série de leitores que já desmontaram isto. E isto é das coisas que mais me agrada na literatura, não é? Eu gosto muito de criar também esses diálogos com afetivos, não é? Com os escritores que eu gosto, não é? Com os músicos, com os pintores, de facto. E esse livro tem muito disso. Eu acho que, de facto, quem ler este livro com essa atenção e conseguir desmontar estas coisas, vai chegar à minha lista dos 10 mais, faço com alguma facilidade. Portanto, foi necessidade que eu tive também de dialogar com essas coisas. E assim fechamos a edição número 276 de Livros com Rumo. Hoje a conversa com o vencedor do Prémio Leia 2011, João Ricardo Pedro, o autor de O Teu Rosto Será o Último. Despedidas com promessa de novo regresso na próxima semana, neste mesmo horário. Tenha uma boa noite.